Panorama Agrícola para 12 de julho de 2011, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá você, nosso ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje é 12 de julho, terça-feira, de lua crescente. O ditado de hoje é: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa antes de dizer. Confira no Panorama Agrícola de hoje, em entrevista, agricultor familiar do Sul expõe em shopping de Tubarão. E no quadro Aquanegócios, Santa Catarina quer incluir pesquisas sobre maricultura no Aqua Brasil da Embrapa. Uma dica que pode mudar o seu dia. Não deixe a sobra do óleo de fritura ir pelo ralo. O óleo pode entupir o encanamento, dificultar o tratamento do esgoto e poluir os mananciais. Mas ele pode ser reciclado, sendo utilizado como matéria-prima na produção de detergente e sabão. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Universidade Federal de Santa Catarina vai interiorizar seu curso de graduação em licenciatura em educação do campo, nas áreas de ciências da natureza e matemática e de ciências agrárias. De forma experimental, o curso vai funcionar em Canoinhas, em um projeto piloto. Pessoas que vivem nos 14 municípios do Planalto Norte Catarinense, que concluíram o ensino médio, que têm disposição para cursar ensino superior, que querem continuar vivendo na região e estão dispostas a trabalhar, depois de formadas, para melhorar os processos educativos no território, são naturalmente candidatas ao curso. Inscrições para o vestibular ocorrem de 20 de julho a 10 de agosto pelo site www.coperv.ufsc.br. A prova no dia 28 de agosto vai acontecer em Canoinhas, Irineópolis e Rio Negrinho. A divulgação do resultado dos classificados, são 50 vagas, será no dia 5 de setembro. E o início das aulas do semestre 2011-2012 está programado para o dia 12 de setembro. Pinhalzinho ganhou um dos maiores e mais modernos parques industriais de laticínios do Brasil, inaugurado pela Cooperativa Central Oeste Catarinense Aurora. A unidade, com capacidade instalada para processar 2 milhões e 200 mil litros de leite por dia, foi construída com recursos do Pronaf Agroindústria, a linha de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Dos 180 milhões de reais destinados ao empreendimento, 96 milhões foram financiados por esta linha de crédito e liberados pelo BNDES. A unidade de Pinhalzinho está gerando 420 empregos diretos e 1.000 empregos indiretos. É a agricultura familiar organizada que consegue produzir com qualidade e comercializar os seus produtos para aumentar a renda. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Nesta sexta-feira, dia 15, começa em Tubarão, no sul do estado, uma feira de produtos coloniais que reúne produtores de 17 municípios da região sul, representando 20 mil famílias rurais. Quem fala sobre essa feira, que já é tradicional no calendário de inverno de Tubarão, é a extensionista da IPAGRE do município de Tubarão, Lenir Pirola. A Feira do Farol Shopping já está na quarta edição. O objetivo desta feira é justamente mostrar para a sociedade urbana o produto colonial existente na região. Na região de Tubarão, nós temos três etnias bem distintas: portuguesa, alemães, italianos, e temos outras etnias também, temos descendentes de quilombolas. E nesta feira são vendidos os produtos produzidos por essas quatro etnias. Além dos produtos coloniais, temos também o artesanato e apresentações culturais dessas etnias. Neste ano, nós temos uma novidade na Feira do Farol Shopping, que vai ser servido um café colonial com produtos à base de mandioca. O grupo de agricultoras de 13 de maio, que já fez um resgate das receitas à base de mandioca e aipim, e que já foi editado um livro com 60 receitas, esse mesmo grupo vai produzir essas receitas e estará oferecendo um café colonial, o valor de R$ 18,00 por pessoa, no dia 16, a partir das 17 horas, no mesmo local da feira. Denir, quantos municípios estão envolvidos nessa feira e mais ou menos quantas famílias vão atuar nessa feira? Este ano nós temos a participação de 17 municípios da região. Então, a nossa região tem mais de 20 mil famílias rurais, né? Então, basicamente, assim, um bom grupo de famílias estarão participando. E o que a gente vem observando é que a cada ano os municípios estão se preparando, estão cada vez mais assim, apresentando novos produtos. E o que nós temos observado é que a cada ano aumenta o volume de venda e a procura por esta feira. As pessoas do Farol Shopping nos dizem que quando chega mês de junho, o pessoal já começa a perguntar quando que é a feira da Ipagre, porque o pessoal da cidade, da região urbana, eles têm assim, uma certa apreciação pelos produtos coloniais. Então é muito comum na feira as pessoas irem na sexta-feira, comprarem o produto, aí novamente no sábado voltam porque o produto é bom, vêm buscar novamente, né? E as famílias, então, estão assim, preocupadas e organizadas. Algumas vão na feira fazer a venda e outras ficam em casa preparando os produtos para o dia seguinte. A ideia, então, de que o urbano possa conhecer o rural e compartilhar das delícias gastronômicas e do artesanato. Sim, compartilhar das delícias gastronômicas e muitos até matando a saudade do meio rural, porque boa parte das pessoas que estão no meio urbano, elas são descendentes do rural. Essa é a extensionista da Ipagre de Tubarão, Lenir Pirola, falando aqui no Panorama Agrícola sobre a Feira de Produtos Coloniais em Tubarão, no Farol Shopping, sexta, sábado e domingo. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Hoje entrevistamos Fabiano Miller, chefe do SEDAP, o Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre, que fala sobre o programa Aqua Brasil da Embrapa e a participação da Epagre nesse programa. A Embrapa definiu quatro espécies, né, que teriam um foco central de pesquisa. Foram o camarão vanamei, a tilápia, a caxara, que é o pintado, né, e o tambaqui. Então, essas áreas de pesquisa dessas espécies, eles fizeram dentro da parte de genética, a parte de nutrição, da parte de mercado, né, a parte de industrialização, né, e a questão ambiental. Então, eles trabalharam nessas linhas para todas essas espécies. E vários grupos contemplando nacionalmente universidades, outras empresas estaduais de pesquisa e extensão. Né, e agora estão fechando e replanejando esse projeto para os próximos 4 anos. A posição da... Ou a participação da Ipagre nesse processo se deu mais localmente dentro do camarão, vanamei, que a gente tem algum trabalho aqui no sul do estado, embora ela esteja um pouco sacrificado por causa do vírus da mancha branca. Né? Então a gente tem esse problema. E também a questão da tilápia. Né? Então seriam as duas espécies que poderiam estar contribuindo aí com a produção aquícola em Santa Catarina. Dessas 4 espécies que eu citei, somente a tilápia e o vanamei que teriam alguma importância para Santa Catarina. E nesse momento a maricultura não está sendo contemplada. Então, como Santa Catarina é o principal estado na questão da maricultura, a produção de moluscos e até mesmo agora dos peixes marinhos, né? Nós queremos introduzir a maricultura dentro do Aqua Brasil, né? E também outras espécies que são importantes aqui para o sul do país, a própria carpa, né? A própria truta. Então, até nessa conversa com o Carlos Magno, que é o diretor da Embrapa Aquicultura e Pesca, sugeri que a gente fizesse um planejamento do Aqua Brasil regional. Falou aqui no Panorama Agrícola Fabiano Miller, da Epagre Sedap, sobre o programa Aqua Brasil. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagre.